a profecia, profetizando o fim dos tempos. Jesus está por vir e você não está vendo. Abra seu coração e descansa sua mente, porque o Deus da nossa vida aqui está presente. Perguntar a Jesus quando ele vinha à terra, ele lhe respondeu: quando houver tremor e guerra, os pais matando os filhos, irmão contra irmão, quando houver peste e fome, nação contra nação. Vou te falar uma fita pra você ficar sabendo: tudo que Jesus falou já está acontecendo. Não dá mais tempo de você ficar parasitando. Se converte enquanto é tempo, Jesus está voltando. Eu conheci a verdade e ela me libertou. Sou grato ao Cordeiro por dar o seu amor. Eu pergunto a ti: cê ama Deus pra valer? Procura enquanto é tempo, porque ele ama você. Ó meu Cordeiro bendito, te exalto, te glorifico. Enquanto estava perdido, eu escolhi seu caminho. Não me arrependi, tô firme e forte aqui. Ó Jesus Cristo, amigo, você é tudo pra mim. Vem me purificar, limpar meu coração. Às vezes a gente é falho, mas me entrego em suas mãos. Sou grato a você, por me deixar viver, de realizar tantos sonhos, mesmo sem merecer. Passei em aprovações, feita pelo Senhor. Quando estava parando, o joelho aqui dobrou, tava no fundo do poço, mas eu não desisti. Mesmo atolado até o pescoço, de joelhos eu disse assim: eu não desisto, louvado seja o Senhor. Nos momentos difíceis, nos momentos de dor, e quanto menos espero, uma voz fala comigo: eis-me aqui, meu filho, porque eu sou contigo. Eu te agradeço, te glorifico, ah, Senhor. Peço a ti, olhe pra mim, por favor. Vem me purificar, limpar meu coração. Sei que sou falho, mas me entregue em suas mãos. Sou grato a você, por me deixar viver, realizar meus sonhos, mesmo sem merecer. Procura enquanto é tempo, em breve vem o tormento. Não tem pra onde correr, vai ficar desesperado, andando pra todo lado, sem ter o que fazer. Para e pensa, maluco, há uma luz nesse escuro. Pra que ficar neste mundo perdido e sem rumo? Muita gente morrendo e poucas sobrevivendo. Depois não vai dar mais tempo, se liga, é só lamento. Às vezes você se sente meio desanimado, faz tantas correrias, mas tudo dá errado. A esperança voltou, ainda existe uma luz. Ele é o Santo dos Santos, é meu Cordeiro Jesus. Meu Deus, me dê entendimento, muita sabedoria pra lidar com esse mundo. No nosso dia a dia, vários mano estão morrendo, outros atrás das grades há mais de 20 anos, sonhando com a liberdade de poder tá com a sua família. Sua família, que antes desprezados até pela própria filha, Jesus está voltando. Se prepare, ó igreja, se converta enquanto é tempo, antes que isso aconteça. Com Jesus em nossas vidas, tudo vai melhorar, só depende de nós e nele confiar. E ver a diferença entre as nossas famílias. E Deus vai nos mostrar que é o Senhor em nossas vidas. E Deus vai nos mostrar que é o Senhor em nossas vidas. Eu te agradeço, te glorifico, ah, Senhor. Peço a ti, olhe pra mim, por favor. Suas mãos, sou grato a você.